Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ao defensor dos choros e celesteiros, ao amigo Rubens Betting e família e toda a equipe desse cartaz radiofônico, votos de vibrações de Feliz Natal e Bom Ano Novo. Carinhosamente, Ana Rita, que tem 11 anos, e o doutor, que é advogado e cantor, Antônio Pérez Penin, que reside na Rua Três Rios, Bom Retiro, capital São Paulo. Pelos votos a nós, os nossos agradecimentos em nome dos nossos familiares e de nossa equipe de Um Jardim, Um Coreto, a música e a saudade. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Ele também reside na Supercap. Ele é colecionador da música do passado. Ele é uma pessoa muito voltada para os interesses da nossa audição lá na Supercap. A ele, o nosso gentil ouvinte, o senhor Cícero Xavier, que nos deseja um bom Natal, que nos deseja um feliz Ano Novo e que nos deseja que esta audição permaneça no ar por muitos e muitos anos. Obrigado, amigo, senhor Cícero Xavier, de São Paulo, que está em nossa escuta, e ele gostaria de ouvir em arranjo do Zina Araújo para Tabajara, destacando a interpretação soberba do Jamelão, do musicólogo Ali Barroso, Folha Morta. Nara Leão, quanta saudade, quanto talento. Nara Leão, cantor intimista, aqui canta do não menos saudoso Sivuque Buarque, João e Maria. Tudo isso para ele, o senhor Cícero Xavier de São Paulo, que está em nossa audiência, que ainda gostaria de ouvir a composição do Vicente Celestino, com o Vicente Celestino e a participação de sua esposa, a Gilda de Abreu, melodia que tem como título Ouvindo-te.

castigo que vens dando. Está pouco a pouco me matando. Canta e te peço contra canto. No encanto queria ver, queria conhecer quem viva amar e adorar. Jardim, um coreto à música e a saudade ao cartaz que você está em sintonia pela Rede USP de Rádio. Família Decense conosco, que satisfação imensa, pois o senhor Oscar José Decense é filho de um maestro que militou aqui em nossa cidade, hoje nome de rua, a Rua Rafael Decense. O senhor Oscar José Decense, com toda a família, está a nos ouvir ao lado de sua esposa, a direta dona Zilda Alegre Decense, de sua filha, dona Vera Helena Decense Miguel, dos netos Fábio e Silvia e também do genro, o senhor Gerson Luiz Miguel. Para os Decense, nós vamos rodar nesta manhã de domingo em um jardim, um coreto à música e à saudade. Gravação maravilhosa do Luiz Lua Gonzaga, ele, aqui sua sanfona, com o conjunto maravilhoso da RCA Vitor, Luiz Lua Gonzaga, do Miguel Lima, Dança Mariquinha. Para os Decense, o senhor Oscar José Decense, dona Zilda Alegre Decense e a filha Vera Helena Decense Miguel, os netos Fábio e Silva e também o genro Gerson Luiz Miguel. Para os Decense ainda temos Gilberto Alves. Que gravação antológica maravilhosa! Gilberto Alves dando o recado em arranjo Antenógene Silva, composição Antenógene Silva, Santa Terezinha. Ei! Dança, dança, mariquinha, para o povo apreciar essa boa mazurquinha que pra você vou cantar. Toca no baixo desse acordeão, pipirifom, pipirifom, e mazurquinha de compasso bom. Quando pego na sanfona, a turma se levanta e pede uma mazurca. Quando bato a mão no fole, sei que a turma toda vai ficar maluca. Todo mundo se admira do fraseado que a sanfona diz. Quando acaba a contradança, o povo admirado ainda perde de mim. Sanfona, a turma se levanta e pega uma mazurca. Quando bato a mão no fone, sei que a turma toda vai ficar maluca. Todo mundo se admira do fraseado que a sanfona diz. Quando acaba a contradança, o povo admirado ainda perde de mim. Dança, dança, mariquinha, para o povo apreciar. Essa boa mazurquinha que pra você vou cantar. Ô, meu Deus!